quero sair pés descalços na areia, contactar com a natureza, sentir da relva o frescor. Nas lindas praias ensombradas por coqueiros, quero admirar o céu, essa imensa tela azul. Quero ouvir o estridente canto da jandaia nas frontes da Carnaúba, tudo isso exaltar. Não me contento, eu também quero cantar. Tudo isso é meu, tudo foi meu Deus quem criou. Não me contento, eu também quero cantar. Tudo isso é meu, tudo foi meu Deus quem criou. As enseadas, minérios e minerais, e as garças que nos galhos estão prestes a voar. O aroma doce dos parcos laranjais, os leques das palmeiras, também os jacarandás. Todos se unem à sinfonia dos rochedos, que em contato com os riachos, linda música vem compor. Não me contento, eu também quero cantar. Tudo isso é meu, tudo foi meu Deus quem criou. Tudo isso é meu, tudo foi meu Deus quem criou. Tudo isso é meu, tudo foi meu Deus quem criou. Os verdes mares, como líquidas esmeraldas, a imensidão dos desertos, a solidão dos oceanos, contrastam com o clima suave e manso do resvalo à flor das águas. Isso tudo tem um dono. Quero deitar numa cabana ao pé da serra, sentir o aroma do jasmim com seu perfume natural. Não me contento, eu também quero cantar. Tudo isso é meu, tudo foi meu Deus quem criou. Não me contento, eu também quero cantar. Tudo isso é meu, tudo foi meu Deus quem criou. Cada vez mais vai aumentando a harmonia, todos se juntam ao coro da obra do artista maior. E até na chuva que cai na minha cabeça, sinto o gosto adocicado dessa linda natureza. Eu também quero fazer parte desta orquestra, e para o seu grande autor quero prestar o meu louvor. Não me contento, eu também quero cantar. Tudo isso é meu, tudo foi meu Deus quem criou. Não me contento, eu também quero cantar. Tudo isso é meu, tudo foi meu Deus quem criou.